3 meses antes era tudo diferente. A moça mais linda da cidade, toda confiante. E tu sabias que tinhas um poder. Era o respeito de todas essas babies. Dúzias de players perderam seus CVs contigo. Esperavas que fosse assim comigo. Moça, tenho 21, sim. Mas eu te disse que eu tô nisso há um bom time. E se tivesses olhado bem pra mim, devias ter visto o Black Devil na minha boca. Porque eu sou, baby, eu sou um diabo com um anjo. Eu sou, oh, oh, um diabo. A sofrer da paixão, fiz sangrar teu coração. Eu avisei pra não te meteres comigo como um mulher. Não estava nos teus planos, te apaixonares não estava nos teus planos. Seria apenas um jogo de sexo. Hoje mal consegues gerir tuas emoções, mal consegues disfarçar teu ciúme quando estou celular. E as paranoias quando saio com amigos. Olha o que tu mesma fizeste contigo. Tua intenção era me seduzir, deixar-me louco por ti, louco. Para depois maltratares-me e te rires, como fizeste com outros moços. Mas o tiro saiu pela culatra. Eu sou